Um outro texto que se torna base para a caminhada desse dia. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de conhecimento ou entendimento. Os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. O meu povo será levado cativo. Irmão, todas as vezes que Deus tratou de cativeiro na Bíblia, ele fala de uma cidade. Qual cidade? Babilônia, Egito, que é tudo a mesma coisa. Aonde que é Babilônia e Egito? Aonde fica Babilônia e Egito? Para ser mais rápido, aonde não é Jerusalém? Aonde não for Jerusalém, é Babilônia, é Egito, é mundo, é carne, é escravidão. Grandes obras para Deus e projetos e empreendimentos, e cresce daqui, cresce dali, e muitos irmãos que estão aí, eles estão corretíssimos em falar algumas coisas sobre esse crescimento de igreja. Já estamos com tantos. Aqui cabem 2.800 pessoas. Apertado ao extremo, cabem 2.800 pessoas. Nós devemos ter aqui, talvez, no máximo 2.000 pessoas. Temos muitos lugares lá em cima ainda. No máximo 2.000 pessoas. Depois nós teremos o número correto de quantas pessoas temos aqui. Qual a diferença entre 2.000 pessoas ou 20? Qual a diferença? Porém, hoje, o poder humano nos ensina que se tiver 2.000, pá, quantos membros sua igreja tem? Ah, quantas pessoas estavam no show? Ah, mas se é uma igreja pequena, nós estamos ainda com 200 membros. Ah, o Senhor vai te abençoar, filho, o Senhor vai te fazer grande. Uma das características do poder humano, ou do poder maligno, como a Bíblia fala de uma forma mais clara, é que a aparência tem que ser muito maior e muito melhor do que a realidade. Então, se soltar a notícia, a paz estava tão lotado que tinha umas 12.000 pessoas lá. Eu fui ministrar lá em Rondônia e havia uma praça gigantesca que devia ter umas 3.000 pessoas, numa praça em que os bombeiros declaram cabem aproximadamente 10.000 pessoas. Pelo volume de pessoas que tinha ali, tinha umas 3.000 pessoas. Quando terminou o encontro, terminei de ministrar, fui para o hotel, um irmão falou assim, tinha umas 8.000 pessoas ali, né? Eu falei, não, irmão, tinha umas 3.000 pessoas, talvez. Não, tinha umas 8.000 pessoas ali. Deixei para lá, não queria discutir com ele isso não. Aí me encontrei com outro irmão, meses depois, no Rio. O irmão falou assim, rapaz, eu fiquei sabendo lá em Rondônia, foi uma bênção, né? Tinha 15.000 pessoas lá, né? A nossa estrutura de alma, de carne, humanos, entendeu pela semente do pecado que quanto maior a aparência, quanto mais vistoso, quanto mais bonito, quanto mais pavão, mais as pessoas vão dar crédito. Mas é o contrário que Deus faz. O poder dele fica escondido, fica lá dentro como uma estratégia. Ele não precisa de aparências, ele não precisa de manifestar. E quando as pessoas virem, já verão as consequências do poder. O meu povo será levado cativo. Quando não estamos em Jerusalém, estamos cativos. E o padrão do cativeiro é o padrão da ostentação. Tanto o Egito, que até hoje sobrevive só da sua ostentação, construiu as maiores pirâmides do mundo, isso é tudo que eles têm lá. Quanto a Babilônia, em qualquer um dos níveis de interpretação de Babilônia, tudo é ostentar. O padrão fora de Jerusalém é ostentar, é transparecer, é propagar. Vamos pôr a capa, vamos colocar o jornal, vamos pôr na televisão, vamos dizer o que está acontecendo. Esse é o padrão. E muitos líderes sérios com Deus, ou líderes sérios de Deus, Gente que Deus quer usar profundamente está caminhando enganado nisso, em que as aparências são mais importantes do que o fruto. E o Senhor vem, o meu povo está sendo levado cativo. Como nós estamos cativos? A igreja só está crescendo cativo das fórmulas de apresentar poder. Cativo, às vezes, do interesse pessoal e da forma de lucro pessoal nas coisas do culto. Por que cativo? Por falta de conhecimento. Outras versões trazem entendimento. E, na verdade, no original, a palavra é roidá. Alguns que transliteraram escrevem yerdá. Roidá é uma palavra no grego que traz entendimento profundo, certificação, ter conhecimento, ensino. E falta ali uma outra palavra que expressa melhor, experiência. Não um conhecimento teórico, mas um conhecimento experimental. O Senhor está dizendo, meu povo é levado cativo por falta de experiências com Deus. Por não conhecer a palavra, nem o poder, vocês erram. E porque erram, são levados cativos dos problemas, das situações, das mesmas picuinhas na igreja, dos mesmos nhenca-nhenca, anos a pessoa, o sujeito não muda, ele não melhora, ele não muda, você não vê ele crescendo, você não vê ele mais maduro. Mas ele quer vir. Por que que não taca? Por que que é só ele? Não adianta nem explicar, porque ele não vai entender a diferença. Mas meu irmão, eu repito, nós não estamos nessa manhã aqui para apontar erros, mas para receber o que Deus está derramando, que vai anular os erros tão comuns no nosso meio. Queremos ser assim. Eu quero que você saia desse lugar e eu saiamos desse lugar recebendo uma nova porção de Deus. Eu não errarei como tenho errado e eu não estarei cativo mais, porque o meu entendimento. Agora, olha o que o texto declara no final. Os seus nobres terão fome e a multidão se secará de sede. Olha o retrato da igreja. Nobres, e aqui ele disse os seus. Ele não está dizendo que são nobres, ele está dizendo que os seus nobres, aqueles que foram constituídos dentro da sua forma de raciocínio como nobres, né? Oh, pastor Sosa, plantão, ai Jesus, aquele lá é o pastor, ai eu vi na televisão, ah meu Deus, os que nós apresentamos como nobres, os seus nobres terão fome. Parecem bonitos. E se é uma programação especial, mais bonitos ainda. Como é que eu estou? É porque eu nunca ponho gravata, né? Rapaz, tá bom? Não estou dizendo que nós não vamos nos arrumar, mas estou dizendo que muitas vezes nós somos movidos por essas coisas. Uma programação na igreja em que nós nos aprumamos todos e somos apresentados como nobres, porém famintos. Irmãos e irmãs que estão sendo vistos como líderes ungidos, ou que estão impondo suas direções, suas ordenanças, o que quer, o que acha, mas estão famintos. O diabo sabe. Vai subir um faminto. Como é que ele vai oferecer pão? Como é que ele quer cantar bonito? Como é que ele quer fazer todo aquele movimento? Mas está faminto. Não se alimenta da minha palavra. Que tipo de músico você quer ser, irmão? A maioria dos problemas que os pastores enfrentam com os músicos é porque são chamados de nobres, esses músicos, mas continuam famintos, por falta de entendimento, cativos do sistema, daquilo que empolga a alma, a carne. E a sua multidão, o povo entra e sai para os eventos, entra e sai da igreja, continua seca de sede. Irmão, há uma multidão à nossa volta, seca de sede. E há muitos que são tomados como nobres, que estão famintos. Por isso Deus me disse ontem: filho, eu estou gerando pastores. Você vai ministrar debaixo desta minha palavra. Eu estou gerando pastores, homens e mulheres, com talentos de música ou não, não importa, que se levantarão com autoridade ministerial para dar alimento até aos nobres e para dar água viva aos que estão sedentos. Ministros de louvor que estão aqui nessa manhã, instrumentistas, vocalistas, que vão subir no altar e começar a ministrar ao Senhor, e o poder virá. O poder virá. O poder virá.